começa assim com o excelente último trabalho, pelo menos, de canções de Jim O'Rourke, com o título Simple Songs, mais 2 horas de orelha extra. Olá a todos. O tema é o inicial desse mesmo disco, chama-se Friends with Benefits. Fiquem por aí, temos por aqui muita boa música, achamos nós, para vos dar a conhecer, ou pelo menos se já conhecem, a apreciar durante mais alguns minutos. E continuamos, também da melhor forma, dizemos nós, já que é uma das nossas bandas favoritas desde há alguns anos para cá, são os suecos Dungen. música pode não ser surpreendente para quem conhece os trabalhos anteriores dos Dungeon, mas fazem sempre excelentes discos, como é o caso deste mais recente, que se chama Alas Sack. Ficamos com dois temas, Sista Festen e Sisten Geisten. Primeiros minutos da Orelha Extra de hoje, canal auditivo suplementar, e vamos voltar à aventura de Ron Schofield, enquanto o Container é o seu terceiro disco, que tem o título igual aos dois anteriores, chama-se LP, vamos ouvir o já nosso conhecido Remover. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. A blue and windy day, a month or so ago, was the last gasp of summertime this year. And now the cold has come in, it's damp and gray again. Rotting all the fruit left on the vine. Our hands can never keep up. We never tire of the changing of the seasons. We never tire of the changing of the seasons. We never tire of the changing of the seasons. We never tire of the changing of the seasons. Days grow short, fade away, sweet decay of brown and gold. Brown and gold. Autumn. O regresso da sempre muito saudada por aqui ao Lila Diane. Desta vez o disco vem creditado não só em seu nome, mas também com a sua colaboração, ou em nome do músico que colabora com ela aqui neste Cold Moon, assim se chama o trabalho, e falamos de Ryan Francesconi. O tema é o inicial do disco, chama-se Quiet Corner. E vamos voltar a um disco de 1997, mas reedição de 2015, do excelente músico britânico que esteve à frente dos seminais Pale Fountains. Falamos de Michael Head, acompanhado pelos The Strands. A longa duração tem o título The Magical World of the Strands. Para hoje ficamos com X, It's the Spot e It's Harvest Time. What's done to all my clothes? What's done to all my furniture? You know it could just disappear. Could've sworn I left it there. Oh yeah, that's only 30 feet to see you running for the mile. Something on your mind. Something to pass the time. It's the spot when you're not around, and you'll find your way since you're not around. Okay, I admit it, I found another thought. Find the course, of course. Need another game. Hey, Mitch, did it end up bad when your mother cut you off? Simple and all. Can feel it coming on. An X hits the spot when you're not around. Yeah, X hits the spot. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Temos por aqui dois trabalhos de Carolis Coverdale, um em Gazette e o outro este, em colaboração com LXV, que tem como título Sirens. De lá acabamos de escutar Territory of Subtle Entries. E os que já soam são de Beirute, no Líbano, chamam-se Olif. Chama-se Aynam Artama e é o álbum estreia para os Olif, assim é que é, e ouvimos Olaco. Orelha Extra, primeira hora, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e vamos voltar a um disco que teve edição só em formato digital, já há algum tempo que por aqui não escutávamos este Make It Be, colaboração entre o já histórico Art Stevie Moore e Jason Faulkner. Vamos ouvir Another Day Slips Away. New sun, get up, get out, go hard. Hook up, get down, go home. Sit back, eat up, tune in, retire. Impress the memory phone. Sleep and eat, love, work, complain. Another day slips away. slips away. Days rushing by, moving at the speed of light, like a dream, like a vapor. Winter day, summer night, whirling past much too soon. Setting suns, rising moons, seasons come, say hello. Say goodbye, people go. Say goodbye, people go. Say goodbye, people go. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. encerramento desta primeira hora de Orelha Extra com N1L, que é como assina Martins Rockies. O EP intitula-se Wrong at Space. O tema esse foi Iguana Love Bite. Para o fim, o álbum de Elias Weinberg, gravado em 69 e só agora é editado, de título Grease Paint Smile. Vamos escutar Collection Bureau. E para terminar mesmo, os históricos Little Feat, da edição em CD este ano, duplo On Your Way Down. We'll be right back. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Estamos para fazer a segunda e última hora de Orelha Extra. Começamos com os Other Lives do álbum Rituals. Foi No Trouble. E vamos prosseguir com o DJ e produtor Baz Braun, que assina como Fátima Yamaha, ou melhor, Fatima Yamaha, do EP What's a Girl to Do? Precisamente esse o tema. Thank you. supposed to be. I'm stuck. Does it get easier? Holandês Baz Brown, que assina como Fatima Yamaha, What's a Girl to Do? E vamos continuar com a compilação de triplo disco de tributo à grande figura da folk britânica, Shirley Collins. Chama-se Shirley Inspired. Para hoje vamos escutar Slate Islands com Proud Misery e depois Jack Sharp, Adieu to Old England. Proud Misery stands in a bower door, as slim as a willow wand, and by there come a gardener child with a red rose in his hand, a red rose in his hand. Mm-hmm. Oh, you shall have my rose, fair maid, if you'll give your flower to me. And among the flowers in your father's yard, I'll make a gown for thee, for thee. I'll make a gown for thee. Your dress shall be the smelling thyme, and your petticoat chamomile, and your apron of the celandine. Then kiss, sweetheart, and join, and join. Come kiss, sweetheart, and join. Your feet I'll shoe with yon red rue that grows in the garden fine, and I'll line them with the taffetane. So join your love with mine, with mine. So join your love with mine. Since you have made a gown for me among the summer flowers, so I will make a suit for thee among the winter showers, showers, among the winter showers. The milk-white snow shall be your shirt and lie your body next, and the murk-black rain shall be your coat with a wind gale at your breast, your breast, a wind gale at your breast. The bonnet that's upon your head shall be the southern gray, and every time that you pass by, I'll wish you were away, away, I'll wish you were away. Adieu to all England, adieu, and adieu to some hundreds of pounds. If the world had been ended when I had been young, my sorrows I'd never have known. Once I could drink of the best, the very best brandy and rum. Now I am glad of a cup of spring water that flows from town to town. Hundreds of pounds. If the world had been ended when I had been young, my sorrows I'd never have known. Hello, from the House of Non-Representatives. Did you see how it done, man? Oh, see how it done, my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. turns the same. Clientele, com um best-of da sua excelente carreira, chama-se Alone and Unreal. Ouvimos The Queen of Seville, precisamente a cidade espanhola, onde vimos um inesquecível concerto destes The Clientele. Tropical Trash são de Louisville, no Kentucky, e há por aqui resquícios de históricas bandas dessa cidade norte-americana, como os Slint, os Juno 44 ou mesmo os inesquecíveis Rodan, principalmente neste tema Pink Sweat, que encerra o seu último trabalho, UFO Rot. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Who and where and for and my own. E o que dizer a não ser coisas boas, muito boas, de uma das mais extraordinárias singer-songwriters dos nossos tempos. Falamos, claro, de Julia Holter, mais um superlativo disco. Chama-se Have You In My Wilderness. Foi Feel You. Thank you. japonês Jun Miyake chegou a participar com Pina Bausch, Wim Wenders, Robert Wilson, Al Wilner, Arthur Lindsay, Vinícius Cantuária, que também está aqui neste novo trabalho de Miyake, David Byrne, Grace Jones, entre muitos, muitos mais. O novo álbum tem como título Lost Memory Theater Act 2 e os temas foram Easy, To Let Go e Merry Widow. All of it. Vail do novíssimo Believe I'm Going Down. Lost my head there. São as despedidas da Orelha Extra, mais 2 horas de canal auditivo suplementar. Para o fim, vamos ficar com as figuras históricas de Chris Carter e Cozy Fanny Tutti, que estiveram no Strobing Gristle e Coil, agora aliados a Nick Void dos Factory Floor, são Carter Tutti Void. Novo álbum chama-se FX. O tema vai ser F equal 2.4. Fiquem bem, até para a semana. Não se esqueçam, podcast em orelhaextra.com.